Azul 2782 para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 070, desça para 4.000 pés, ajuste 1020. Esquerda 070, desce para 4.000 com 1.020, azul 2782. Vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 240, seu limite é magnética 1.90 de Simbra. Direita 240, limite é a marcação 1.90 de Simbra, 5970. 5970, desça para o nível de voo 050. Descendo para o 050. O 5974, reduz a velocidade para 1.90. Reduzindo 1.90 nós e o 5974. Localizador, puxando 63. Sonar 6313, complete final do procedimento LSX-Way, chame torre em 1.18, decimal 95. 6313, copiou o controle? 3, ajuste 1020, continue a aproximação, avalie a atualização para pouso. O 2782 desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSX-Way, reporte com estabilizado. Para 2.000 com 1.017, reporte estabilizado na LSX-Way, 2782. Azul 4298, no solo 07, livre pista direita, chame solo 121, décima 1. 21, obrigado, até daqui a pouco, 98. 99 approved, come right for tanks to go 1096. Clear for position, set up for contact, so 1096. Oceané 6313, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 05 nós. Pouso, pista no zero, 76. 74. Interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 140. Esquerda 140 para o localizador, Rio 5974. 5974, desça para 3.000 pés, ajuste 1020. 3.000 pés, 1020, Rio 5974. 35, Galeão. Então, 3815, batista direita via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste 1020, Mongol. Índia, 1895, ajustado 1020. Obrigado, senhor. Uma boa noite. Utilizado visual azul 2782. O 2782, completo final do procedimento LFX do Exame Torre 1-1-8, decimal 95. 1895, uma boa noite. Oceané 6313, no solo 09, livre pista direita, para o ataque solo 121, décima 1. A direita para o desvio do mundo, 6013. Torre Salvador, uma boa noite, azul 2782, 2 milhas para o centro. Azul 2782, ajuste 1020, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização, 2782. Oceané 6313. Boa noite, taxi Alfa-Juliette. Alfa-Juliette, vou chamar. Azul 2782, autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 069. Autorizado pouso, azul 2782. Go on 096, DC 173, still on board. Endurance 3 hours, alternate São Gonçalo, Sierra Bravo, Sierra Golfo. Go on 096, taxi approved via Manet for taxiway India. At holding point, call tower 118.905, estimate around 020. KBA 8 on the India, road to 118.95, operating 710, go on 096. Receptor, localizador e visual com a pista, o Rio 5974. Rio 5974, torre 11895. 11895, 5974. Torre Salvador, boa noite, Rio 5974, a FUI LS ainda não baixou. Rio 5974, ajuste 1020, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Sente, aguardando autorização de pouso, 5974. Pessoa 3, ingresso Guilherme, portal 04. Poxa, Guilherme 04, Estou confirmando o desacordo da Golfa, tá? Ah, sim, após o Tem condições de falar de imediato, autorizado. Eu tenho a ponto de espera. 782, no solo deslocado, direita, 121 no solo. 211 no solo, vai livrar na Delta, o azul 782. Livre, pouso na 10, tá baixado e travado, 5974. Posição 3 Lima, confirme? 4 Lima, pátio 3. 4 Lima, pátio 3, boa, azul 2782. Curto, autorizado a olhar e manter pistão 10. Afirmativa, após o Super 27 na final, aí a Lima tem 3-2-3. Quatro no solo 17, direita 121 no decimal 1. Zona decimal 1 no Rio, 5974. Salvador Tower from Sugo, 1096, holding short runway 10. Maintain hold point, go 1096. Autorizado decolagem, pista 10, vento no 70 graus, 5 nós. Iniciando 3805. Foi Julia, Alfa Kilo, corrigindo, consegue. Pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5974. Lama up and maintain. 1-0-1-0, go 1-0-9-6. 5, decolou aos 19, 1208, controle, bom voo. 208, obrigado, senhor. Boa noite. Ô, Salvador, boa noite, 3815, só escuta 1500 para o 340 na Dael. A 3815, contato radar, sua via para o 340, sai da Dael. Partiu, no perfil da Dael, quando possível, monte, cara. Vamos precisar de voar na Progileza, 3815. Cruzado Ledo, na 3815. Na Progileza, obrigado. Na 96, autorizado decolagem no 0, vento no 70 graus, 59. 66, confirma no 10, agora 096. Airborne 8-1, contact Salvador Ground, 1-2-0-8. Could you confirm? Departure control, 1-2-0-8? 1-2-0-8, Salvador Departure Frequency. 1-2-0-8, thank you, nice. Climb to 370. 1096, ready to contact, climb to 370 via Mount Deposit. Mount Deposit, 370, go 1096. Just fly direct to proceed from present position. Fly direct, go 1096, fly direct Cobb. Fly direct Cobb, go 1096. Pode ir para a Monte para estar 3895. 1096, contact receive center, 1245. 12545, go 1096. Europa 084, stand by just 1 minute, copy. tráfego Salvador, boa. Oxinã 6303, Guarulhos. Guadana 4235, para 160, bora. 4235, passando a identificação. Recebi a chegada bom para 4 mil pés, o ajuste no 020. Controle Salvador, boa, Xanar 6224, Califórnia, descendo 1950 RC. Xanar 6224, descendi a chegada Mari para o nível de voo 050. 050, Mari 6224, Xanar. Zero until Natal position and after according flight plane rules. Take off running 10, after take off left turn with Puka departing, Papai Uniform Charlie and Alpha. Zipar transition. Zulu India Papa Alpha Romeo. Scroll code. Expected to copy the scroll code and Salvador departure frequency 120.8. Zero iPhone, Castle Madrid, Fire 10, up to 10 to Natal position. And then we 10 at the departure flying to left hand to Puka, Zipa transition. 120 decimal departure, standing by for Skok, Europa 0 iPhone. Right, so after 4, we are coordinating the Brazilian Center, your Skok code. Just 1 minute. Okay, I'll prepare for start pushing back. I just 1 minute to start up and push. Standing by. Xanar 6313, copia? Copia 6313. Guarulhos autorizado, nível 360, decola da pista 10, com primeira curva à direita após decolagem na subida da El, transição Motiva. Intercepta pelo 10 conforme a rota. Aciona 5530, controle 120, decimal 8. Guarulhos 360, pista 10. Sua à direita próxima da El, Motiva, decolou 10-0 via. Alpha 0, iPhone. Go ahead, Alpha 0, 4. Where is that the pushback? Approximately 2 minutes to push back and set up Alpha 0, 4. Okay, 2 minutes, thank you. Dois dois na aproximação. Direct 4, clear to set up and push back, call red for taxi. Yes, call calls now is 5540. Janeiro 6313, está na 04 para puxa e estacionamento. 6313, livre puxa, mataxi. Autorizado e fora do taxi, né? 6313. Azul 4980, autorizado Recife, nível de voo 350. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, na subida Fuca, transição Aracaju. Intercepta Peso 17, sai conforme a rota. Aciona 5534, controle 120, decimal 8. Como se fizeram essa identificação, desse via chegada Mari para o nível de voo 050. Já será gente, está autorizado a chegada Mari 050, voo 170. Controle de Salvador, boa noite, Rússia 972, já está fazendo 70 para 160, cidade, uniforme. Ao 72, já tem identificação, desse via chegada Bons para 4 no PES, o ajuste no 020. Dia, chegada Ponte, descendo para 4000 no 020. Justo, que nós estamos aqui. Estacionamento? Para pronto, já. teste Duna, descendo para 2 mil pés, o ajuste no 020, reporta estabilizado. Do 4235. 4235, autorizado 2 mil pés, vamos estabilizar. Foi direto pro Duna, o azul 4235, reporta estabilizado. 4235. Sané 6224, desça para 3 mil pés, o ajuste no 020. 3 mil, como ele vende, 6224, Sané. Passiro 8-4. Passiro 8-4, clear to taxi via Menempro and Saxo India. Loading point 110, tower 118.95. Altimeter side 1020. Roger, via Epron 1, India to inner to runway 10, tower 118.95, unit 100, Europassiro 8-4. Para o táxi, estacionário 6313, 138 a bordo, autonomia de 4 horas e 38 minutos, São Fernando Galeão. Estacionário 6313, livre táxi, à direita via Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 020. Direita, ponte de espera da 10, torre 2895, 6313. E o 5972 reduza para 2309, segue como número 2 na aproximação em Salvador. Reduzindo para 2309. Gol 1170, voa direto e TAP. Voa e TAP, gol 1170. Azul 4235, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 069. Autorizado pouso, azul 4235. Salvador, cordial, boa noite, Oceaneiro 6313, com a espera da 90 para ativar o contrato. Tente manter o ponto de espera, Oceaneiro 6313. Salvador 4980, ponte 1 no pushback acionamento. 4980, após 09 da Europa, passando na retaguarda, autorizado push no 01, no chama táxi. Negativo, posso passar do R de Europa, autorizado pushback acionamento. Posso táxi 4980. Salvador, muito boa noite, é o gol 19970, fim da informação de uniforme. Gol 1970, acionei identificação, deixa eu destinar para o nível de voo 050. Certificado, descendo 050, o gol 1970, autoriza a prova de TAP, senhorita, gol 1970. Autorizado, direto TAP, gol 1970. Tem de TAP, grado, gol 1970. Estabilizado, 6224, Xené. 6224, completa com a torre, 118, decimal 95. 1895, seja. Torre, boa, Xené, 6224, estabilizado. Xené, 6224, agora de pista livre. Guardando. Azul 4235, no solo 51, libere próxima à direita, solo lendo 21 no decimal 1. Mais um, Rono. O repórter José Juliette. Alfa, repórter Santa Juliette. Xené 6224, autorizado pouso do pistão no zero. Vento 1-0 graus, 1-0 nós. Gente, ele pouso no zero, 6224. Xené 6313, após o pouso do Airbus da companhia, ali mantém pistão no zero. Oi, passagem do trabalho da companhia ali, mantém 1-0, 6313. Também, e o 5972 desceu sem restrições para 3 mil pés, o ajuste no 020 e sem restrição para 200. Descendo para 3 mil, sem restrições, ajuste 200, ó, e o Xené 6224 no solo 53, direita 121 no solo. 21 direito, 6224. 3103, autorizado decolagem pistão no zero, vento 1-0 graus, 8 nós. Autorizado decolagem 1-0, 6-3-1-3. 5, ingresso 10, portão 09. 10, portão 09, 43. Chanel 6224 Alfa, é porta da Juliette. Alfa, porta da Juliette, porta Nemo, 6224. Tropa 08 Força, Salvador Towers. Please call tower 118.95. 118.95. Salvador, Europa 08, we are standing by for smoke, go. 118.95, please. Yeah, we know the frequency, but the smoke code? 5540, smoke. 5540, Europa 08, thank you. Bonor 55, controle 1208. 208, 6313. Bonor 170. Bonor 170, completo com a torre 1895. 295, boa. Never maintain the 10, Europa 08, boa. Te aguardo. Hora 0903. 60 após 2000, direto Leda, 6313. 972, desce para 2000 PS, reporta estabilizado. Saiu para 2000 PS, reportará estabilizado, viu, se falar 72. Hoje da Europa, alinhando agora para decolagem, pistão no zero. É, se vai passar a esquerda agora. Fazer antes, clear, take off, runway 10, wind 1, 10 degrees, 7 knots. Eu vou ter que ir, eu vou passar 8 pontos. 3178, dessa via chegada Mari para o 060. Via chegada Mari, 060, 3178. 4980 da Azul, POB 101, Hotel na Maceió, 1320. 4980, livre taxa da direita via Inter, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 020. Ajuste no direita Inter, ponto de espera, 1295, ligado, 80. Pausa 3305, 310, Recife. Janel 6224, ingresso de Leste, ponto 03. Juliette 03, 6224, hoje. 3305, agora no instante com a PRC, se prepara Pucara Caju. Pucara Aracaju, da 3305. Zero, vento 1-0 graus 5 nós, QNH 1020, autorizado pouso, pista 1-0. Pouso 1-0, 1-0. Salvador, boa noite, 4980, ponto de espera da 1-0, visual para a nossa final. Após o pouso 09 na curta, ali mantém pista 1-0, azul 4980. Nossa passagem do mesmo, autorizada ali, manter o no 04980. Tropa 084, airborne at 58, contact Salvador Departe, 10.8. Monte 08, monte a, dobra 08. Autorizado 6224. Salvador, 190.084, passing 1,750 to 310. Europa 084, contact with correction. Radio contact, climb to flight level 310 via Puka Departure. 310 Puka Departure, Europa 34. 605, autorizado 330, Puka Aracaju, 5542, 1208. Correto, chama pronto, puxa o acionamento, então 3305. Chama de quanto? 1970, desce sem restrições para 2.000 pés, o ajuste no 020. Descendo sem restrições para 2.000, com 1.020, igual no 1970. Então, para a Ilhéus. Ilhéus, prepara a subida coral, o adolescente. Salve, comandante, boa noite, gol 1.70, livro no professor. 1170, boa noite, Alfa Equilo, parte 3, posição prevista 2, Lima, mas está aqui o totalizador. Alfa Equilo, confirmando a posição. 2, Lima, porém, às vezes a infra-aero modifica a posição no parte 3, então fica atento ao balizador, mesmo assim. Prefiro parte 3, 2, Lima, sim, ou 1170. 4980, autorizado decolagem pista 10, vento 120 graus, 069. Livre decolagem pista 10, azul 4980. Azo 4959, autorizado em Léo, nível de voo 140, decola da pista no 0 com curva direita na subida coral, aciona 0277, controle 120, decimal 8. 140, decola 10 direita, subida coral, 0277, controle 108, 4959. Correto, azul 4959, chama pronto, puxa o acionamento. Chamará. Azul 4959, 1208, controle, bom voo. 208, controle, obrigado, boa noite. Oi, boa noite, azul 4980, 1200 pés. Azul 4980, contato radar, sou para o 350 via saída PUCA. Via saída PUCA, sobe para 350, azul 4980. Falou, 3305, 105, pushback acionamento. 3305, livre puxa, Matax. Livre, chamarei para o Zanx, 3305. Na MS3-3, chama Recife no 25, décima 1. Recife 125, 1, 63, 13. Segundo 972, no sol 203, direito, 1, 2, 1, 1, no sol. Os honoros, senhora, até uma boa noite.